Vamos dar a volta ao mundo, vamos viajar, um tapete mágico voar. Vamos dar a volta ao mundo, vamos viajar, como um patatinho patatá. Europa, Ásia e África, Américas, Canadá, China, Rússia, Paquistão. Vamos todos juntos pro Japão. Obrigado, patatinho. Direto para a França, a Torre Eiffel estará. Na cidade dos perfumes, a mais beleza nós vamos cantar. Um tapete mágico voar. Vamos dar a volta ao mundo, vamos viajar como um patatinho patatá. Lindo no Egito, nas pirâmides escorregar. Que eu sou na volta mágica, até o faraó vai acordar. E a patatinho. Suíça, chocolate, no Havaí, vou surfar. E chegando na Alemanha, tem a polca pra dançar. Vamos dar a volta ao mundo, vamos viajar, um tapete mágico voar. Vamos dar a volta ao mundo, vamos viajar. Patatinho, patatá. Dançando na primeira, cinco estrelas pra mim. E voando livre pelo céu, eu quero é chegar em Israel. Lá, lá, lá, lá.